caros alunos, dando início ao curso de Nutrição Clínica e Funcional, na página 3, o nosso assunto inicial será sobre os princípios da nutrição. Nutrição é a ciência que estuda os alimentos quanto à sua composição química e o seu aproveitamento no organismo humano. É um processo involuntário e inconsciente que abrange a digestão, absorção, utilização dos nutrientes e a excreção. Nutrição é o processo de obtenção de alimentos em seu corpo e usá-lo como matéria-prima para o crescimento, o combustível para a energia e vitaminas e minerais que manter o seu corpo saudável e funcionando adequadamente. A nutrição clínica é a responsável pelo gerenciamento do balanço energético dos pacientes, assegurando que eles ingiram quantidades suficientes de líquidos e nutrientes como vitaminas, lipídios, minerais, glicose e proteínas. Um cardápio hospitalar de boa qualidade garante que a maioria das pessoas internadas tenham as suas necessidades nutricionais atendidas. O profissional nutricionista que atua em nutrição clínica pode realizar seu trabalho em consultórios particulares ou públicos, clínicas, creches, asilos e também em enfermarias, lactários ou bancos de leite humano. A nutrição clínica tem o intuito de combater os problemas de saúde causados por uma alimentação inadequada e insuficiente em vitaminas, nutrientes e proteínas. No caso de pacientes clínicos ou hospitalares, uma alimentação balanceada garante uma série de benefícios para os indivíduos. Por exemplo, melhoria na cicatrização de ferimentos, redução na incidência de complicações clínicas, diminuição do tempo de uso de ventilação mecânica, redução na taxa de infecções, diminuição do tempo de internação hospitalar, elevação da mobilização e convalência, aumento da taxa de sobrevivência, melhoria na qualidade de vida do paciente. Na página 6 de sua apostila, podemos verificar sobre dieta modificada e dietoterapia. As dietas podem ser modificadas e adaptadas com diferentes objetivos, de acordo com as necessidades nutricionais ou restrições alimentares de cada um. Dieta alimentar balanceada ou equilibrada é aquela que contém a quantidade adequada de alimentos necessários para garantir os requerimentos nutricionais. Contudo, sabe-se que uma dieta pode satisfazer as necessidades calóricas e nutricionais, mas ao mesmo tempo ser inadequada por conter um determinado nutriente em excesso. Assim, uma dieta equilibrada ou balanceada deve ser suficiente para assegurar as necessidades energéticas, completa para assegurar os requerimentos nutricionais, harmônica, de modo que os diferentes nutrientes tenham uma relação correta entre si, adequada à situação biológica do indivíduo. Poderá verificar em sua apostila a dieta modificada, dietas de rotina, dietas especiais ou terapêuticas, dieta semilíquida, dieta líquida completa, dieta líquida clara ou restritiva, líquidos claros e normal, geral. Na página 9, poderá verificar sobre a dietoterapia. É o tratamento de pacientes doentes por meio da alimentação, intolerantes ao glúten e lactose, e a fenilcetonúria, mal caracterizado pela falta da enzima que metaboliza o aminoácido fenilalanina, podendo levar à deficiência mental. Por exemplo, ela ajuda a diminuir ou excluir as substâncias que causam mal-estar ao organismo. A dietoterapia também é fundamental para pacientes que sofrem de doenças como obesidade, diabetes, AIDS, alterações gastrointestinais, câncer, doenças renais e cardiovasculares. Nesses casos, a dietoterapia é coadjuvante, ou seja, colabora para a melhoria dos pacientes, mas eventualmente pode ser indicado tratamento medicamentoso e ou cirúrgico. Em todo caso, é importante o acompanhamento de uma nutricionista, que indicará a alimentação mais adequada. A finalidade básica da dietoterapia é oferecer ao organismo debilitado nutrientes adequados da forma que melhor se adapte ao tipo de condição patológica e características físicas, nutricionais, psicológicas e sociais do indivíduo, recuperando. Agora, nossa próxima abordagem será sobre a nutrição hospitalar e poderá verificar na página 11 de sua apostila. Manter uma boa saúde e ter um corpo resistente a doenças se dá por meio de uma alimentação adequada e com todos os nutrientes necessários. Dentro do ambiente hospitalar, a nutrição clínica atua no gerenciamento e balanço energético de todos os pacientes. É ela que garante que todos recebam as quantidades necessárias de proteínas, vitaminas, minerais, lipídios e glicose. Essa ingestão acontece por meio da alimentação hospitalar. Esta, quando é de alta qualidade, atende às necessidades nutricionais da maioria dos pacientes do hospital. A desnutrição traz sérias consequências para a saúde das pessoas, como má cicatrização de feridas, infecções, complicações e falência múltipla dos órgãos. Para combater essa doença, é necessária uma ágil e completa análise do quadro nutricional do paciente e o início imediato de um eficiente tratamento clínico que incluem verificação nutricional do paciente, análise completa das necessidades e exigências nutricionais do paciente, criação de uma estratégia nutricional, análise correta das necessidades de energia e nutrientes do paciente, acompanhamento constante e rigoroso da terapia nutricional, adequação para uma nova condição clínica do paciente, incluindo calorias, tipo de nutrição, forma de aplicação. O Serviço de Nutrição e Dietética Hospitalar é um subsistema do sistema hospitalar, devendo estar situado em área técnica quando a subordinação junta à organização hospitalar para que haja a possibilidade de um pleno desenvolvimento do processo de assistência nutricional. Com um nutricionista responsável técnico, RT, pelo setor, gerenciando e coordenando a unidade. Com relação a esta coordenação, pode haver um coordenador de nutrição clínica e outro coordenador da unidade de alimentação e nutrição, ambos obrigatoriamente nutricionistas. As áreas de atuação do profissional em nutrição no ambiente hospitalar são: área de recebimento e estocagem de gêneros perecíveis e não perecíveis, área de pré-preparo e preparo das refeições normais, dietas gerais e modificadas, dietas especiais, áreas de produção especializada, lactário, bancos de leite humano, sala de manipulação de dietas enterais, área de distribuição das refeições, refeitório, para funcionários e acompanhantes autorizados, área para distribuição das refeições dos clientes internados nas várias unidades de atendimento da instituição hospitalar. Caros alunos, estudaremos agora sobre a terapia nutricional enteral e poderá acompanhar a partir da página 15 de sua apostila. Nutrição enteral é o nome que se dá a um tipo de tratamento destinado a indivíduos que não podem ou não conseguem se alimentar totalmente pela boca, o despeito de contarem com a integridade do aparelho digestivo. Assim, esses pacientes recebem a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível. Tal terapia é muito comum em hospitais, principalmente nas unidades de pacientes críticos ou que tenham passado por cirurgia, mas também é disponibilizada nas unidades clínicas. Hoje, muitos pacientes recebem alta do hospital e continuam com a nutrição enteral em casa. Essa opção tem a finalidade de proporcionar mais conforto e convívio familiar, tudo para auxiliar na recuperação. A dieta usada na nutrição enteral pode ser industrializada ou não. As fórmulas de nutrição enteral que não são industrializadas são chamadas de artesanais, pois são aquelas preparadas manualmente pelo próprio paciente ou cuidador por meio da liquidificação de alimentos in natura. Entretanto, muitos são os problemas relacionados a esse preparo, tais como contaminações microbiológicas, falta de estabilidade, incerteza sobre a composição de nutrientes e sua absorção. As fórmulas de nutrição enteral industrializadas levam vantagem na medida em que apresentam estabilidade, composição nutricional e osmolaridade definidas e controle microbiológico. Isso permite que seu uso seja feito com maior segurança. Vias e métodos de administração da TNE. O suporte nutricional enteral pode ser ofertado por sondas introduzidas pela via nasogástrica, nasoduodenal ou nasojejunal, para terapia em curto prazo, 3 a 4 semanas, ou então por procedimentos cirúrgicos, gastrostomia ou jejunostomia, como a endoscopia percutânea, para alimentação em longo prazo, período superior a 4 semanas. Administração de medicamentos pela sonda de nutrição enteral. A via enteral tem vantagens evidentes, como a ampla disponibilidade de medicamentos para uso oral, baixo custo e ausência dos riscos associados à administração intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intradérmica. A administração de medicamentos por meio de sondas de nutrição enteral é uma prática comum e ocorre predominantemente nas unidades de clínica médica, 51,5%, cuidados intensivos, 24%, internação, 16,5%, pediatria, 8%, e em cuidado domiciliar, 8%. Em pacientes recebendo nutrição enteral intermitente, os medicamentos devem ser administrados nos intervalos de infusão. Se a alimentação enteral é contínua, para administrar o medicamento pode ser necessário interromper a infusão. O medicamento só deve ser ministrado após a lavagem adequada da sonda, com cerca de 50 ml de água. A classificação das dietas enterais. Estas classificadas em dietas poliméricas, dietas oligoméricas, dietas monoméricas ou elementares, dietas especiais, módulos. Agora na página 22 de sua apostila, poderá verificar sobre a terapia nutricional parenteral. A nutrição parenteral pode ser utilizada tanto como terapia exclusiva, quanto como de apoio, dependendo basicamente da capacidade fisiológica de digestão e ou absorção de cada paciente. Define-se pela administração endovenosa de macro e micronutrientes, por meio da via periférica ou central. As principais indicações são depleção das proteínas plasmáticas, perda significativa ou incapacidade de manutenção do peso corpóreo, traumas e cirurgias. As vias utilizadas para a administração da alimentação parenteral são a periférica e a central. Na primeira podem ser somente oferecidas soluções hipoosmolares, hipoconcentradas e as gorduras. Já na segunda, a infusão de soluções hipertônicas de glicose e proteínas, vitaminas, entre outros. A via mais utilizada é a central, sendo que a canulação da veia subclávica por via infraclavicular é a rotineiramente usada para ter acesso à veia cava superior. O catéter deve posicionar-se no átrio direito, o que deve ser verificado através de raio-x. A nutrição parenteral pode ser usada como apoio ou exclusivamente para aqueles casos em que o uso da via enteral é contraindicada. A seguir, os mesmos serão expostos. Traumas, fístulas enterocutâneas, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda, pancreatite aguda, enteropatias inflamatórias. Após a nutrição parenteral será instalada, alguns recursos são usados no controle e ou na verificação da aceitação do método, dentre os quais podem ser citados: avaliação nutricional, exames laboratoriais. Quanto às complicações observadas relacionadas à nutrição parenteral, valem ser ressaltadas as infecciosas, septicemia. São as mais graves, já que os pacientes usuários da nutrição parenteral estão geralmente debilitados previamente. São decorrentes de contaminação, seja das soluções ou, que é mais raro, do catéter ou do momento de inserção do mesmo. Não infecciosas estão relacionadas a problemas na introdução do catéter, podendo ocorrer pneumotórax, hemotórax, má posição de catéter, flebotrombose, hidrotórax, hidromediastino, lesão nervosa, lesão arterial subclávica, perfuração miocárdica, laceração da veia, etc. Metabólicas. São decorrentes de alterações do metabolismo dos nutrientes utilizados nas soluções infundidas. Na página 27 estudaremos sobre a classificação dos alimentos. Os alimentos podem ser classificados em energéticos, plásticos ou construtores e reguladores. Alimentos energéticos, quando consumidos, são convertidos em água e CO2, proporcionando energia ao organismo, exemplo, carboidratos. Os alimentos plásticos fornecem materiais anabólicos e de manutenção, exemplo, proteínas, enquanto que os alimentos reguladores são os responsáveis pela regulação do metabolismo corporal, exemplo, vitaminas e minerais. Os alimentos são classificados em 5 grupos. Alimentos do grupo 1, representado pelo leite e derivados, com exceção da manteiga e da nata, são os alimentos ricos em proteínas, cálcio, magnésio e vitaminas B2. Alimentos grupo 2, a carne, as aves, os peixes, os embutidos, os miúdos, os ovos e as leguminosas secas fazem parte do grupo dos alimentos ricos em proteínas, ferro, zinco e vitaminas B, B2 e B3. Alimentos grupo 3. No grupo das frutas e hortaliças encontram-se as vitaminas, os sais minerais, a água e a fibra, que atuam no organismo regulando as suas funções. Alimentos grupo 4. No grupo dos amidos estão os cereais, as massas, os feculentos, o mel e os pães. Alimento grupo 5. As gorduras animais e vegetais formam o quinto grupo, que juntamente com o amido e os açúcares fornecem a energia para o organismo. Para manter-se saudável, é preciso consumir uma variedade de alimentos dentro dos grupos. Macronutrientes. São nutrientes necessários ao organismo diariamente e em grandes quantidades. Constituem a maior parte na dieta. Fornecem energia e componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. O equilíbrio alimentar depende da proporção ideal entre eles. A unidade de medida é o grama. Fazem parte do grupo dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Os macronutrientes são nutrientes necessários e fundamentais para o desenvolvimento do nosso organismo. Devemos ingeri-los em maior quantidade para proporcionar o melhor funcionamento do nosso organismo. Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídios. Cada uma delas possui papel fundamental. Por serem estruturas grandes, necessitam ser quebradas em partes menores para que sejam absorvidas pelo organismo. Sua digestão ocorre no intestino, dissociando-se nas suas unidades básicas: açúcares dos carboidratos, ácidos, graxos e glicerol das gorduras e aminoácidos das proteínas. Na alimentação podemos encontrá-los nas frutas, maçã, frutas cítricas, cereais, aveia, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, carne vermelha, ovos, aves, carne de porco, leite e derivados, soja, peixes, mandioca, batata, inhame, doces em geral, pães, bolos, biscoitos, macarrão, legumes, cenoura e azeite. Proteínas. As proteínas apresentam funções e estruturas diversificadas e são sintetizadas a partir de apenas 20 aminoácidos diferentes. Proteínas de alto valor biológico apresentam em sua composição aminoácidos essenciais em proporções adequadas, como é o caso da carne vermelha, peixe e ovos. Proteínas de baixo valor biológico, em sua composição, não estão presentes, em proporções adequadas, aminoácidos essenciais. Neste grupo, são inclusos os cereais integrais e as leguminosas. Carboidratos. Os carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono, são considerados as principais fontes alimentares para a produção de energia, além de exercer inúmeras funções metabólicas e estruturais no organismo. As principais fontes de carboidratos são grãos, os vegetais, o melado e açúcares. Fornecem combustível para o cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas para o sangue. Gorduras ou lipídios. Os lipídios são substâncias de origem animal ou vegetal, compostos quase que exclusivamente de produtos de condensação entre glicerol e ácido graxos, denominados triacilgliceróis. São classificados em lipídios simples, lipídios compostos, lipídios derivados. As principais fontes desse macronutriente são: origem animal, manteiga, creme de leite, banha, óleo de fígado de bacalhau, toucinho, queijos, carnes, leite integral, gema de ovo, entre outros. Origem vegetal: margarina, gordura hidrogenada, azeitona, óleos, soja, canola, girassol, oliva, algodão, etc. Abacate, nozes, chocolate, coco, castanhas, entre outros. Ácidos graxos saturados: monoinsaturados e poliinsaturados. Saturados: presentes em carnes gordas, banha, manteiga, palma, cacau, laticínios, coco, etc. Deve ser limitada a menos de 10% do total de ingestão calórica. Aumenta o colesterol total e a LDL. Monoinsaturados: presentes no azeite de oliva, canola, açaí, abacate e frutas oleaginosas, amendoim, castanhas, etc. Diminui o LDL e o colesterol total. Poliinsaturadas: presentes nos peixes, óleos vegetais, girassol, soja, milho, canola, açafrão, algodão, gergelim, etc. E nas frutas oleaginosas, castanhas, nozes, avelãs, etc. Diminuem a concentração de colesterol na LDL. Possuem efeito anti-inflamatório sobre as células vasculares, inibindo a expressão de proteínas endoteliais pró-inflamatórias. Agora, verificando na página 35, estudaremos sobre os micronutrientes. Os micronutrientes são vitaminas e minerais que são essenciais para o perfeito funcionamento do nosso organismo. Eles devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Alguns deles são: cálcio, atua na formação dos ossos e dos dentes. Cobre, ajuda na formação dos glóbulos vermelhos, aumentando a imunidade. Ferro, grande quantidade no sangue e possui a função de transportar o oxigênio. Fósforo, participa na produção de energia. Magnésio, podemos encontrá-los nos ossos, músculos, proporcionando reações de energia, coagulação sanguínea e aumento no sistema imunológico. Potássio, atua sobre as células. No sódio, atua no metabolismo. E no zinco, atua na formação dos ossos e músculos. Na alimentação, podemos encontrá-los nas leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, carnes vermelhas, frutos do mar, aves, beterraba, batata, mandioca, folhas verdes, salsa, couve, almeirão, rabanete, cereais, aveia, germen de trigo, frutas, abacate, melão, maracujá, leite e seus derivados. Vitaminas. Elas podem atuar para o bem-estar de formas diversificadas. Por isso, é importante sabermos que nosso metabolismo é incapaz de produzi-las, o que requer suplementação delas a partir da alimentação ou suplementação, já que a deficiência pode levar ao quadro de avitaminose. São chamadas lipossolúveis, aquelas vitaminas solúveis em gordura, tais como a vitamina A, D, E, K e muitas outras. Enquanto as solúveis em água são denominadas hidrossolúveis, sendo elas as vitaminas C e aquelas de complexo B. Minerais. São substâncias inorgânicas e que apoiam na saúde de ossos, tecidos, sistema cardiovascular e até mesmo no metabolismo. São eles: cobre, ferro, fluoreto, iodo, manganês, molibdênio, selênio e zinco. Macroelementos. Os macroelementos são aqueles essenciais para a vida, ou seja, precisam estar em quantidades satisfatórias em nosso corpo para termos uma vida saudável. Sódio, Na, potássio, K, magnésio, Mg, cálcio, Ca, fósforo, P, enxofre, S, cloro, todos eles são considerados macroelementos. Microelementos ou oligoelementos. Microelementos também são importantes para a manutenção da vida, só que em quantidade menores. Também conhecidos como elementos traço, são considerados tão essenciais como as vitaminas. Entre eles, podemos citar selênio, SE, cobre, CU, zinco, ZN, flúor, F, manganês, MN. Agora, nossa próxima abordagem será sobre o sistema endócrino e poderá verificar na página 45 de sua apostila. O sistema endócrino é um conjunto de glândulas que possuem como ação a produção dos hormônios. O sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, regula e controla todas as funções de nosso organismo. Só para citar alguns poucos exemplos, o sistema endócrino atua no crescimento de tecidos, no equilíbrio hídrico do corpo, na reprodução e no metabolismo de carboidratos. Ele é formado por uma série de glândulas, chamadas de glândulas endócrinas. As principais glândulas endócrinas humanas são a pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Tireoide. A tireoide, elemento mais importante do sistema endócrino, está situada na parte superior e anterior do pescoço, aos lados da traqueia, vizinha da cartilagem tireoide. Consiste em dois lobos ovais ligados entre si por um istmo, ficando o órgão com a aparência de um H. A largura da tireoide é de 6 a 7 centímetros, a altura de 3 centímetros, sendo seu volume em conjunto um pouco maior na mulher que no homem. Hipotireoidismo. Observa-se o hipotireoidismo na espécie humana em diversas circunstâncias. Por insuficiência congênita da tireoide, por extirpação acidental ou operatória da glândula, por crescimento tumoral, bócio, com prejuízo do seu tecido secretor, por lesão infecciosa, tuberculose, sífilis da tireoide, uma das consequências do hipotireoidismo é o mixedema. Hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ou atividade excessiva da glândula tireoide, ocorre na doença de Basedow, cujos sintomas capitais são o bócio, a saliência dos globos oculares, a aceleração do ritmo cardíaco, taquicardia e o tremor. O metabolismo basal aumenta de intensidade. O peso diminui, revelando-se com isso o incremento das oxidações. A extirpação de parte da glândula produz a atenuação do mal. Paratireoides. Os paratireoides são quatro ou mais pequeninas glândulas, duas de cada lado da tireoide, com qual muitas vezes se fundem. Cabe ao respectivo hormônio regular a concentração do cálcio no sangue, sendo a secreção insuficiente. O cálcio diminui e desde logo aparece como fenômeno capital, a tetânia, manifestada por contrações fibrilares dos músculos, tremor geral e espasmos. Cápsulas suprarrenais. Em número de duas ou uma à direita e outra à esquerda, as cápsulas suprarrenais se encontram na cavidade abdominal, sobre os rins, com os quais mantém apenas relações de vizinhança, sem nenhuma dependência funcional. Cada glândula, de 3 cm de altura e 2,5 de largura, pesa de 5 a 6 gramas. São amarelas. Sua forma tem sido comparada à de uma volumosa vírgula deitada. Pineal. A pineal é uma pequena glândula situada no centro do cérebro. Sua principal função é o controle dos ciclos diários de sono e vigília. Durante a noite, a escuridão estimula a secreção de um hormônio da pineal, a melatonina, que induz o sono. Já a claridade inibe a produção de melatonina. Hipófise. A hipófise, ou pituitária, é uma pequena glândula situada sob o encéfalo e ligada ao hipotálamo. Além de controlar diretamente diversas funções metabólicas, a hipófise também estimula ou inibe a ação de outras glândulas. Ela é dividida em duas regiões, uma posterior, chamada de neurohipófise, e outra anterior, a adenohipófise. Pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista localizada na região abdominal. Ele é chamado de glândula mista pelo fato de possuir tanto funções endócrinas quanto exócrinas. A função endócrina é realizada por diversos conjuntos de células chamadas ilhotas de Langerhans. Ovários. Os ovários secretam os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio, entre outras funções, está relacionado ao ciclo menstrual e ao desenvolvimento de características sexuais secundárias femininas, como os seios e o acúmulo de gordura em certas regiões do corpo. Testículos. Os testículos secretam o hormônio sexual masculino, a testosterona. Este hormônio, entre outras funções, promove o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, tais como voz grossa e barba. Na página 51, estudaremos sobre os compostos bioativos. Compostos bioativos são substâncias presentes em verduras, legumes e frutas que favorecem a nossa saúde e contribuem para o bom funcionamento dos órgãos ou até no combate de doenças. Dentre eles, podemos citar os polifenóis, que são responsáveis pela diminuição do processo inflamatório do organismo, além de impedirem a absorção de radicais livres nas células e reduzirem os riscos do desenvolvimento de doenças como câncer. Estão presentes nas frutas, maçã, cereja, amora, mirtilo, uva, em hortaliças, brócolis, couve-flor, cebola, beterraba, nas ervas, manjericão, alecrim, gengibre, açafrão, nas oleaginosas, nozes, amêndoas e nos chocolates com maior teor de cacau, acima de 50%. As isoflavonas estão presentes em maior abundância na soja. Possuem ação benéfica na saúde dos ossos, aliviam as ondas de calor nas mulheres, melhoram a saúde da pele e reduzem o risco de câncer de mama. Outro componente importante é o resveratrol, presente nos sucos integrais de uva escura, amora, no chocolate amargo e também no vinho tinto. Ele ajuda a retardar o envelhecimento das células, diminui os níveis de LDL colesterol ruim, diminui o risco de doenças cardiovasculares e inibe a absorção de radicais livres. É preciso lembrar também das catequinas, que estão presentes em maior abundância no chá verde e branco e possuem poder anti-inflamatório nas células. Reduzem as taxas de triglicerídeos, diminuem o apetite, previnem o câncer e auxiliam na redução de gordura abdominal. Os carotenoides também fazem parte desses compostos. São responsáveis por dar as cores vermelha, laranja e amarela nos alimentos. No organismo, eles atuam como antioxidantes, protetores contra câncer, pulmão, pele, útero, protegem contra o desenvolvimento de catarata, degeneração da visão e melhoram a função imunológica. As principais fontes são cenoura, abóbora, pimentão vermelho e amarelo, tomate, manga, mamão, batata doce, beterraba, melancia, gema do ovo, marisco, brócolis e folhas verdes escuras. Lembrando que quanto mais forte a coloração no alimento for, maior é a concentração de carotenoides. Ainda poderá verificar em sua apostila os alimentos fitoquímicos, terpenoides, compostos nitrogenados, metabólitos fenólicos e ácidos graxos. Agora, nossa próxima abordagem será sobre as dietas e poderá verificar na página 55 de sua apostila. Dieta no seu sentido literal é o conjunto de hábitos alimentares de um indivíduo. Na maioria das vezes, no entanto, o termo se refere à seleção de comida por razões médicas, culturais, religiosas ou estéticas, com objetivos variados: prevenção de alergias, perda ou ganho de peso, diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeos, desintoxicação do organismo, combate à hipertensão arterial, redução da glicose ou ácido úrico no sangue, entre outros. Uma dieta alimentar equilibrada incorpora diferentes grupos de alimentos: gorduras, óleos, açúcares, laticínios, carnes, ovos, peixes, grãos, nozes, vegetais, frutas, cereais, pães, arroz e massas, que fornecem ao organismo todas as proteínas, vitaminas, minerais, hidratos de carbono e fibras indispensáveis ao organismo. A quantidade que cada grupo de alimentos deve ser consumido depende da idade, sexo e condição de saúde do indivíduo. Os programas alimentares mais conhecidos podem ser divididos em dietas de desintoxicação, dietas de restrição ao glúten, dietas com restrição de lactose, dietas de combinação, dietas ortomoleculares, dietas do tipo sanguíneo, dietas vegetarianas, dietas das proteínas, dietas dos pontos, dieta Ravenna, dieta Dukan, dieta paleolítica, dieta DASH, dieta dos 22 dias, dieta genérica ou do DNA, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta mediterrânea, Dieta Atkins. Dieta vegana. Dietas que cortam glúten e ou lactose. Agora na página 67 de sua apostila, o próximo tema a ser estudado será sobre a avaliação nutricional. A avaliação nutricional é uma abordagem completa realizada pelo nutricionista com o objetivo de estimar o estado nutricional do indivíduo, detectando suas necessidades alimentares. Na avaliação nutricional, é importante analisar o consumo alimentar e as medidas antropométricas do paciente. Para a avaliação do consumo alimentar, utiliza-se inquérito alimentar, registro de 3 dias. Em sua apostila, poderá ver um passo a passo de uma avaliação nutricional a partir da página 68. Ainda neste contexto, na página 69, veremos sobre Índice de Massa Corporal, IMC. O Índice de Massa Corporal, conhecido como IMC, é uma técnica utilizada para verificar o estado nutricional e observar se a pessoa está dentro dos padrões da normalidade com relação ao seu peso e estatura. Esta técnica é medida por meio da fórmula IMC igual peso, quilo, altura, metros quadrados. Neste cálculo, leva-se em conta o peso e a altura do indivíduo, dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado. Este cálculo é uma forma simples e de grande importância para detectar se a pessoa apresenta um grau de desnutrição, se está no padrão de normalidade, sobrepeso, obesidade ou obesidade mórbida. Deve-se considerar que apenas este cálculo não é suficiente para avaliar corretamente o estado nutricional. É necessário avaliar a massa muscular, hidratação, atividade física, etc. Na página 70, veremos agora sobre a obesidade. A obesidade é uma doença caracterizada pelo excessivo acúmulo de gordura corporal e, normalmente, está associada a problemas de saúde, comprometendo ainda mais o estado do indivíduo. A obesidade é um fator de risco para várias doenças, dentre as quais podemos citar câncer, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, apneia do sono, osteoartrite e diabetes mellitus tipo 2. O tratamento inclui a redução alimentar, que consiste em consumir alimentos menos calóricos, maior ingestão de alimentos ricos em fibras e respeito aos horários das refeições. Este procedimento pode requerer suporte psicológico e auxílio por parte da família. Outra medida adotada é o início de atividades físicas, visando gastar a energia acumulada do organismo na forma de gordura. A atividade física diminui o apetite e melhora a autoestima. Depois de verificar se a pessoa está em condições adequadas de saúde para a prática de exercícios, o ideal é que ela caminhe 50 minutos 4 vezes por semana. Obesidade infantil. A obesidade infantil acontece quando uma criança está com peso maior que o recomendado para sua idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente uma em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais do que o recomendado. As faixas de índice de massa corporal IMC determinadas para crianças são diferentes dos adultos e variam de acordo com gênero e idade. Tipos. A obesidade pode ser classificada de diversas formas, por exemplo, quanto ao tipo, sendo homogênea, android, ginecoide. Os motivos que podem causar a obesidade em geral são multifatoriais e envolvem fatores genéticos, ambientais, estilo de vida e fatores emocionais. As principais causas da obesidade são inatividade. Se você não é muito ativo, você não queima tantas calorias. Com um estilo de vida sedentário, você pode facilmente ingerir mais calorias todos os dias do que com exercícios e atividades diárias normais. Dieta não saudável e hábitos alimentares. O ganho de peso é inevitável se você comer regularmente mais calorias do que você queima. E a maioria das dietas dos americanos é muito rica em calorias e está cheia de fast foods e bebidas de alto teor calórico. Tratamento de obesidade. Como a obesidade é provocada por uma ingestão de energia que supera o gasto do organismo, a forma mais simples de tratamento é a adoção de um estilo de vida mais saudável, com menor ingestão de calorias e aumento das atividades físicas. Essa mudança não só provoca redução de peso e reversão da obesidade, como facilita a manutenção do quadro saudável. Medicamentos. A utilização de medicamentos contribui de forma modesta e temporária no caso da obesidade e nunca devem ser usados como única forma de tratamento. Boa parte das substâncias usadas atuam no cérebro e podem provocar reações adversas graves, como nervosismo, insônia, aumento da pressão sanguínea, batimentos cardíacos acelerados, boca seca, intestino preso. Obesidade geralmente resulta de uma combinação de causas e fatores contribuintes, incluindo genética, estilo de vida familiar, inatividade, dieta não saudável, problemas médicos, medicamentos, idade, gravidez, parar de fumar, problemas para dormir, substâncias químicas. Em sua apostila, a partir da página 78, poderá verificar convivendo e prognóstico da obesidade e as 10 coisas que você precisa saber sobre a obesidade. Ainda nesse contexto, na página 81, veremos sobre a síndrome metabólica. O termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, hormônio responsável pelo metabolismo da glicose. Daí também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Isto é, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando seu nível no sangue. Alguns fatores contribuem para o seu aparecimento: os genéticos, excesso de peso, principalmente na região abdominal, e ausência de atividade física. As manifestações clínicas desta síndrome resultam na dificuldade encontrada pela insulina de atuar no organismo. Dentre a sintomatologia estão obesidade, hipertensão arterial, elevação dos níveis de triglicerídeos, hiperglicemia, elevados níveis de açúcar no sangue, dislipidemia, nível alterado de colesterol, microalbuminúria, perda de albumina pela urina. O aumento da atividade física e a perda de peso são as melhores formas de tratamento, mas pode ser necessário o uso de medicamentos para tratar os fatores de risco. Entre eles estão chamados sensibilizadores da insulina, que ajudam a baixar o açúcar no sangue, os medicamentos para pressão alta e os para baixar a gordura no sangue. O nosso próximo assunto a ser estudado será sobre a relação das doenças com alimentos específicos e poderá verificar na página 84 de sua apostila. Os hábitos alimentares desadequados e a diminuição da atividade física são dois importantes fatores de riscos das doenças cardiovasculares, pelo que é fundamental incentivar práticas mais saudáveis e equilibradas. A alimentação atual é bastante desequilibrada. Convivemos em simultâneo com o excesso de consumo de gorduras, açúcar e sal provenientes de alimentos processados, carne e derivados, fritos, alimentos e bebidas ricos em açúcar, a par com a carência de frutos e vegetais, leguminosas e peixe, alimentos protetoras, fornecedores de fibras, hidratos de carbono complexos, vitaminas, minerais e antioxidantes. Este padrão alimentar está muito associado ao aparecimento da hipertensão arterial, o aumento do colesterol sanguíneo, dos triglicerídeos e da glicemia. Quando alguns desses fatores se conjugam, aumentam de forma significativa o risco de ocorrer um problema cardíaco ou cerebrovascular grave. Hipertensão, doença que surge derivado ao excesso de sal na alimentação. A hipertensão ocorre quando os níveis de pressão arterial encontram-se acima dos valores de referência para a população em geral. Podemos citar como causas da hipertensão a obesidade, consumo excessivo de álcool, sal em excesso, tabagismo, sedentarismo e fator hereditário. Esta doença é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Dislipidemia. A dislipidemia é um distúrbio que altera os níveis séricos, quantidade presente no sangue de lipídios, que é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, e aterosclerose, ou seja, o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Essas alterações podem ocorrer tanto nos triglicerídeos quanto no colesterol total, LDL e HDL, isolados ou não. Refluxo gastroesofágico é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para esôfago. Os alimentos mastigados na boca passam pela faringe, pelo esôfago, um tubo que desce pelo tórax na frente da coluna vertebral, e caem no estômago, situado no abdômen. A alimentação também está diretamente relacionada à ocorrência da doença. Chocolate, pimenta, frituras, café e bebidas alcoólicas estão entre os itens que, se consumidos em excesso, podem contribuir para o refluxo. Sintomas. Alguns sintomas são característicos da doença de refluxo gastroesofágico, como azia, dor no peito, dificuldade para engolir, tosse seca, rouquidão, dor de garganta, regurgitação e refluxo de suco gástrico, inchaço na garganta, náusea após refeições. Constipação. A constipação é um sintoma que pode se manifestar de maneiras diferentes para cada pessoa. A infrequência da evacuação é mais comum, mas a diminuição de volume ou peso das fezes, a necessidade de esforço durante a evacuação, a sensação de evacuação incompleta, também são formas de manifestação da doença. Hábitos de vida e fatores externos podem causar a alteração de funcionamento intestinal. São eles: consumo inadequado ou insuficiente de fibras, consumo inadequado de líquidos, sedentarismo, viagens, gravidez, alterações na dieta, não evacuação quando surgem à vontade, intolerância à lactose. A intolerância à lactose, também conhecida como deficiência de lactase, é a incapacidade que o corpo tem de digerir lactose, um tipo de açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos. Existem três tipos de intolerância à lactose: intolerância à lactose primária, intolerância à lactose secundária, intolerância à lactose congênita. Não existem tratamentos para intolerância à lactose, mas você pode adicionar enzimas lactase ao leite normal ou tomá-las em forma de cápsulas e comprimidos mastigáveis. Geralmente, a diminuição ou a remoção de produtos lácteos da dieta melhora os sintomas da intolerância à lactose. A maioria das pessoas com baixos níveis de lactase pode tolerar de 55 a 115 gramas de leite de uma só vez, até meia xícara, sem ter sintomas. Porções maiores, 225 gramas, podem causar problemas para pessoas com deficiência de lactase. Cólon irritável. A síndrome do intestino irritável é uma doença comum crônica que afeta o intestino grosso, cólon, e que exige acompanhamento médico no longo prazo. Ainda não se sabe como alergias ou a intolerância alimentar podem estar relacionadas à síndrome do intestino irritável, mas os sintomas costumam aparecer após uma pessoa comer determinados alimentos, como chocolate, especiarias, gorduras, frutas, feijão, repolho, couve-flor, brócolis, leite, bebidas gaseificadas, álcool, entre outros. Doença Crohn é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte interior do intestino delgado, íleo, e intestino grosso, cólon, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. A doença de Crohn habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, às vezes febre e sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite e de peso subsequente. Há uma classificação básica da doença conforme os sintomas: leve a moderada, moderada a grave, fulminante, esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, tecnicamente chamado de esteatose hepática. É um problema bastante comum que pode ser causado por fatores de risco como obesidade, diabetes, colesterol alto e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A gordura no fígado pode ser classificada de acordo com a sua gravidade. Grau 1, ou esteatose hepática simples. Grau 2, ou esteatose hepática não alcoólica. Grau 3, ou fibrose hepática. Grau 4, ou cirrose hepática. Não se sabe exatamente por que alguns indivíduos desenvolvem esteatose hepática, mas algumas doenças estão claramente ligadas a este fato. Podemos citar: obesidade, diabetes mellitus, colesterol elevado, principalmente níveis altos de triglicerídeos, drogas, desnutrição ou rápida perda de grande quantidade de peso, cirurgias abdominais, principalmente bypass gástrico, retirada de partes do intestino e até cirurgia para remoção da vesícula, gravidez, enxaqueca. A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia, dor de cabeça. A enxaqueca se caracteriza por uma dor pulsátil em um dos lados da cabeça, às vezes dos dois, geralmente acompanhada de fotofobia e fonofobia, náusea e vômito. A duração da crise varia de 4 a 72 horas, podendo ser mais curta em crianças. Os gatilhos de enxaqueca mais comuns são estresse, jejum prolongado, dormir mais ou menos do que o de costume, mudanças bruscas de temperatura e umidade, perfumes e outros odores muito fortes, esforço físico, luzes e sons intensos, abuso de medicamentos, incluindo analgésicos, fatores hormonais, alimentos e bebidas. Depressão. A depressão é um transtorno mental bastante comum atualmente. Num episódio depressivo, a pessoa pode se sentir sem energia, com humor afetado, sem interesse e sem vontade de fazer tarefas comuns da sua rotina, além dos sintomas físicos, como dor de cabeça e dor de estômago. A alimentação pode ajudar a produzir mais serotonina, aumentando o bom humor e ajudando no combate da depressão. Entretanto, vale lembrar que ela não substitui o tratamento da doença, com a intervenção medicamentosa e terapia. Para a produção cerebral da serotonina, há necessidade de matérias-primas, chamadas de cofatores, fundamentais para sua síntese, como exemplos: triptofano, aminoácido, magnésio, cálcio, minerais, vitamina B6, ácido fólico, vitaminas. Bulimia. A bulimia é um distúrbio alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos, com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômitos ou abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. Pessoas com bulimia estão sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso. A causa exata de bulimia ainda é desconhecida. Trata-se de um transtorno de alimentação e, por isso, muitos fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à sua ocorrência. Os sintomas mais comuns da bulimia são: preocupação excessiva com o peso e com a silhueta, ter medo de ganhar peso, perder o controle sobre o que come, comer em excesso até sentir desconforto ou dor, ir ao banheiro imediatamente após as refeições, forçar o vômito após comer, fazer uso de diuréticos e laxantes após comer, usar suplementos diários de perda de peso. Anorexia. A anorexia é um tratamento alimentar que faz a pessoa enxergar o próprio corpo de maneira distorcida, em geral, muito acima do peso, e a partir daí leva a atitudes de risco, como dietas restritivas, abuso de exercícios físicos, indução de vômito para expulsar as refeições e até mesmo uso de medicamentos como laxantes. O problema pode afetar qualquer faixa etária ou gênero, mas é mais comum em mulheres jovens. A anorexia está ligada a origens psicológicas e fisiológicas, e uma vez instalada, atrapalha a ação de um dos hormônios que controlam o apetite, a melanocortina, o que deixa a pessoa constantemente sem fome. O diagnóstico de anorexia repousa sobre alguns critérios essenciais: perda de peso acentuada, superior a 15% do peso inicial, aparecimento da patologia antes dos 25 anos de idade, uma distorção implacável do comportamento alimentar, a ausência de qualquer outra patologia orgânica ou psiquiátrica, um medo terrível de ganhar peso e de se tornar obeso. Diabetes. É uma doença caracterizada pela falta de produção ou produção insuficiente de insulina, ou também pela ação insuficiente da insulina, que faz com que haja o aumento na taxa de glicose no sangue. A diabetes tipo 2 pode estar relacionada com excesso de peso e a obesidade. Os alimentos permitidos na dieta para diabetes tipo 2 são aqueles ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, como grãos integrais, farinha de trigo, arroz e macarrão integrais, aveia, pipoca. Leguminosas: feijão, soja, grão de bico, lentilha e ervilha. Legumes em geral, exceto batata, batata doce, macaxeira, inhame, pois têm elevada concentração de carboidratos e devem ser consumidos em pequenas porções. Carnes em geral, exceto carnes processadas como presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, bacon, mortadela e salame. Frutas em geral, desde que consumidas uma unidade por vez. Gorduras boas, abacate, coco, azeite, óleo de coco e manteiga. Oleaginosas, castanhas, amendoim, avelãs, nozes e amêndoas. Leite e derivados, sem adição de açúcar. A diabetes tipo 1 é mais grave e mais difícil de controlar do que a diabetes tipo 2. Ela normalmente surge ainda na infância e é sempre obrigada a tomar insulina para regular a glicemia. Neste tipo de diabetes, o paciente deve reduzir o consumo dos mesmos alimentos que os pacientes com diabetes tipo 2, mas as quantidades devem ser reguladas de acordo com o histórico da glicemia e o uso de insulina. Diabetes é uma doença desenvolvida pela deficiência na produção da insulina, um hormônio produzido no pâncreas, que causa aumento da glicose, açúcar, na corrente sanguínea. Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Pode ocorrer devido à realização de poucas refeições ao dia, com grande volume de alimentos e com grandes intervalos entre cada refeição. Alimentos que pioram a gastrite: alimentos gordurosos, farinha branca e açúcar, alimentos picantes e molhos, cafeína, refrigerantes, álcool, frutas e legumes, cebola, alho e o tomate, laticínios. Alimentos ideais para uma pessoa com gastrite: couve-manteiga, chia, biomassa de banana verde, geleia real, folhas verdes escuras, hortelã, camomila e alecrim, suco de aloe vera, espinheira santa. Anemia, doença resultante da insuficiência do consumo de ferro e ácido fólico devido ao consumo excessivo de açúcares, gorduras e alimentos refinados. Os alimentos que curam a anemia são os ricos em ferro, como fígado, carne vermelha ou feijão. Porém, consumir algum alimento rico em vitamina C, como laranja, limão ou morango, na mesma refeição, também é importante, porque a vitamina C melhora a absorção do ferro pelo organismo. Caros alunos, estudaremos agora sobre a gestação e lactação e poderá acompanhar a partir da página 124 de sua apostila. A gestação é uma fase extremamente importante e que necessita de cuidados especiais. A gestante passa a se preocupar mais com sua saúde, aumento de peso, escolha de alimentos, atividade física adequada, uso de medicamentos. Em relação ao aumento de peso, a conduta vai depender das condições iniciais da gestação. Se o peso estiver adequado na fase de concepção, o aumento de peso previsto para todo o período deve ser entre 9 a 12 quilos, sendo 3 quilos reservados para a amamentação. Algumas consequências podem surgir durante esse período de 9 meses. Náuseas, constipação, azia, edema nos membros inferiores. Anemia. A nutrição exerce um papel importante durante a gestação. Não significa ter que comer por 2, mas sim comer com qualidade, sem excessos, seguindo orientações nutricionais, fracionando o volume em 6 a 7 refeições, consumindo todos os nutrientes necessários para o bebê. Durante a gestação, há uma necessidade aumentada de todas as vitaminas e minerais: ferros, cálcio, ácido fólico, vitamina A, C, D, complexo B, magnésio, fósforo. Quando a alimentação é pobre nesses nutrientes, pode resultar em bebês com baixo peso ou prematuros, além de consumir todos os nutrientes do organismo da mãe. Aumento de peso e sua relação com a saúde do bebê e da mãe. Peso aproximado dos produtos da gestação: feto, 3,2 kg. Placenta, 0,5 kg. Líquido amniótico, 1 kg. Útero, 1 kg. Aumento do volume sanguíneo, 1 kg. Aumento das mamas, 1 kg. Portanto, aproximadamente 7 kg. Resultam diretamente da gravidez. O restante deve ser o depósito de gordura materna. A gestante deve seguir uma dieta equilibrada e variada, priorizando a qualidade e não a quantidade. A ideia de que na gravidez deve-se comer por 2 é totalmente incorreta. Além disso, o excesso de peso nesta fase pode levar a patologias como diabetes gestacional e hipertensão arterial. O ganho de peso aceitável varia de acordo com o peso pré-gestacional e o estágio da gestação. Agora nossa próxima abordagem será sobre a nutrição infantil e poderá verificar na página 130 de sua apostila. Em geral, crianças começam a conhecer novos alimentos ainda bebês, inicialmente por papinhas e frutas. Aos poucos, são apresentados novos tipos de comida, conforme o desenvolvimento dos dentes e do paladar. Apesar de muitos pais acrescentarem açúcar e sal nos alimentos de seus filhos, o ideal é evitar o uso desses itens ao máximo, deixando a comida com gosto o mais natural possível ou usando apenas ervas e especiarias como tempero. Nutrição infantil por idade, 0 a 2 anos. Nessa fase, o bebê ainda pode se alimentar majoritariamente de leite materno ou não. A partir dos 6 meses, em geral, são introduzidos a água e alguns sucos naturais na dieta. Com 1 ano, o bebê já pode comer papinhas, frutas amassadas e mingaus. É também nessa fase que pode-se começar a usar mais temperos e sal nos alimentos. Com 2 anos, o bebê já pode comer praticamente tudo de acordo com o crescimento dos dentes e a demanda de amamentação. 2 a 4 anos. Deve-se oferecer alimentos de todos os grupos alimentares, de preferência aqueles naturais e frescos, mas sem forçar a alimentação. Entre 2 e 4 anos, as preferências da criança podem variar muito, ou seja, em um dia ela pode aceitar um alimento e no outro, rejeitá-lo. Em geral, a proporção recomendada é de cerca de 50% de carboidratos, 15% de proteínas, e 20 a 30% de lipídios. A partir de 5 anos, dessa idade em diante, a criança já sabe identificar quais alimentos ela prefere e fazer suas escolhas nas refeições. Se a introdução alimentar foi feita de forma bem-sucedida, ela comerá praticamente de tudo. Mas se isso não ocorreu, os pais não precisam ficar alarmados. A qualquer momento, é possível criar bons hábitos alimentares. Agora na página 134, estudaremos sobre a nutrição geriátrica. A escolha de alimentos e os hábitos de alimentação dos idosos são afetados não apenas pela preferência, mas também pelas transformações que acompanham a experiência de envelhecer em nossa sociedade. Se as pessoas vivem sós, com familiares ou instituições, tudo isso afeta o que elas comem. Exemplos de mudanças físicas provocadas pelo envelhecimento que afetam a nutrição: trato digestório, composição corporal, órgãos sensitivos, hormônios. Todo alimento possui vários nutrientes e esses nutrientes exercem diferentes funções no organismo. Portanto, os alimentos são classificados em grupos de acordo com a quantidade de nutrientes que possuem e a função que exercem. Então foi feita uma divisão em 3 tipos de alimentos que são importantes para o nosso corpo. As funções dos alimentos são classificadas em energética, construtora e reguladora. A qualidade de vida de idosos muitas vezes está relacionada à saúde mental e física, vida social, atividades físicas, relações familiares, estado nutricional adequado, dentre outros. Para que idoso tenha um bom estado nutricional e, consequentemente, resista às doenças debilitantes e crônicas, é necessário que tenha um consumo adequado e equilibrado de proteínas, vitaminas e minerais. Importante que a refeição tenha aspecto agradável, como textura, aroma e cor e sabor. Os idosos possuem menor consumo de calorias, gorduras totais, fibra, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ácido fólico, B12, vitamina C, E e D. Deste modo, os requerimentos nutricionais e as recomendações devem ser realizadas com base nestas prováveis deficiências, onde consumir B12 em sua forma cristalina, alimentos fortificados ou suplementos. Consumo extra de vitamina D. Consultar um provedor de healthcare sobre estratégias para perda de peso antes de iniciar programas de emagrecimento. realizar atividades físicas regulares para reduzir o declínio funcional associado ao envelhecimento. Procurar consumir não mais que 1.500 mg de sódio ao dia e consumir 4.700 mg de potássio, sempre de alimentos. Não consumir leite e laticínios não pasteurizados. Consumir certas iguarias de carne ou salsicha fervidas ou cozidas no vapor. Próxima temática a ser estudada será sobre os produtos naturais e industrializados e poderá verificar na página 139 de sua apostila. Os alimentos naturais são aqueles retirados diretamente da natureza. Também chamado de alimentos in natura, englobam as verduras, as frutas, os legumes, as carnes, os peixes e as aves. Estes alimentos são os que possuem um maior nível de nutrientes. Alimentos naturais ou in natura é tudo aquilo que vem da natureza. Não confunda com orgânicos, que são alimentos naturais sem uso de pesticidas ou agrotóxicos. Os alimentos naturais ou in natura são aqueles que não passam pelo processamento da indústria e, por isso, não contêm nenhum tipo de aditivo químico. Estes são os alimentos que deveriam estar mais presentes na alimentação, assim como os minimamente processados, que não contêm substâncias químicas, mas precisam passar por etapas industriais como limpeza, moagem, pasteurização, etc. Os alimentos industrializados entram os processados, que passam por etapas industriais e têm adição de componentes químicos, como conservantes, aromatizantes, corantes, etc., além de sal, gordura e açúcar. Esses ingredientes são acrescentados com o intuito de tornar o produto mais saboroso e também mais durável. Alguns exemplos são queijos, pães, legumes em conserva, compostas, atum ou sardinha em lata, entre outros. Grupo 1. Alimentos não processados, in natura, ou minimamente processados. Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Grupo 2. Ingredientes culinários e industriais. O segundo grupo inclui substâncias extraídas e purificadas pela indústria a partir de alimentos in natura ou obtidos direto da natureza, a fim de produzir ingredientes culinários para a indústria de alimentos ou para o consumidor final. O grupo 2 é composto pelos seguintes alimentos: amidos e farinhas, óleos e gorduras, sais, adoçantes, ingredientes industriais, tais como frutose, xarope de milho, lactose e proteína de soja. Grupo 3. Alimentos processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são conhecidos como versões dos alimentos originais. Grupo 4. Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados, produtos que estão prontos para consumo. Necessitando de aquecimento ou não, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, derivados de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizados em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Agora na página 147 de sua apostila, estudaremos sobre as tabelas de nutrientes. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos industrializados, possui diversas portarias que direcionam as indústrias alimentícias em relação às informações que devem ser disponibilizadas ao consumidor nas embalagens. Obrigatoriamente, os rótulos devem conter valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. Todavia, se um indivíduo possui em suas mãos dois produtos diferentes e visa identificar qual possui teor de gordura mais elevado, pode observar o quanto uma porção de cada um corresponde da necessidade diária e aquele cuja porcento for maior, reflete ou com maior teor do nutriente. Na página 151, estudaremos agora sobre os suplementos. Os suplementos alimentares são substâncias químicas produzidas especialmente para completar a alimentação. Eles podem ser compostos de todas as vitaminas e minerais e por isso são conhecidos como multivitamínicos ou podem conter apenas determinadas substâncias, como ocorre no caso da creatina e da espirulina, que são indicados especialmente para quem pratica algum tipo de atividade física. Os tipos de suplementos alimentares são hipercalóricos, proteicos, hormonais, termogênicos, polivitamínicos, antioxidantes. Os suplementos alimentares servem para complementar a alimentação saudável e não como forma de substituição e eles devem ser utilizados bem indicados de um médico ou nutricionista. Os suplementos alimentares para emagrecer são os termogênicos, pois eles aumentam o metabolismo basal e contribuem para a eliminação de gordura. Os suplementos alimentares para ganho de massa muscular só devem ser utilizados por quem pratica atividade física regularmente. Eles, quando são devidamente utilizados, podem ajudar a aumentar a massa muscular, pois contêm os tijolos que formam os músculos. Os suplementos alimentares naturais são melhores que os sintéticos, pois não prejudicam o corpo, mas apesar disso, eles também só devem ser utilizados sob orientação do médico ou do nutricionista. Agora nossa próxima abordagem será sobre o cálculo de dietas em nutrição clínica e poderá verificar na página 154 de sua apostila. Apesar de instrumentos essenciais, sabe-se que não são totalmente precisas, pois o valor nutritivo exato de um alimento é influenciado pelo solo onde foi plantado, variedade, origem, época do ano, colheita, armazenamento, transporte e manipulação do mesmo, sofrendo também modificações dependendo do tipo de preparo. Além disso, é importante optar pelo uso de tabelas adequadas à nossa realidade que apresentem análise de alimentos comuns em nosso meio e aceitos na nossa cultura e de fácil acesso na região onde nos encontramos. Mas prática clínica demonstra que as tabelas possuem exatidão suficiente para atingir tais objetivos, uma vez que são resultado de numerosas pesquisas, bastando para tal escolher a tabela que melhor se adapte às necessidades de trabalho do nutricionista clínico. Em sua apostila, ainda poderá verificar algumas dicas para o cálculo de uma dieta como adequação, qualidade, quantidade, harmonia, variedade.